3 e 19. Se você quer comprar, vender ou trocar, Esquina Veículos. Atenção! Atenção! Tá querendo comprar ou trocar o seu veículo? Esquina Veículos, seminovos e a melhor avaliação do seu usado. Financiamento rápido e fácil no local, em até 60 vezes, com taxas super especiais, veículos revisados e com a garantia que você já conhece. Esquina Veículos, há 23 anos, servindo você. A loja que veste o seu príncipe e sua princesa, com roupas infantil para todas as estações do ano. Também tem moda jovem e adulta, sempre com o melhor preço. Estacionamento pela rua Rui Barbosa, Novo Tom, rua Deodoro da Fonseca, 1058, centro de São Simão. pecado aparte, irmão. Faça a tua parte, irmão. Faça a tua parte, o Senhor te atenderá e a bênção chegará nas tuas mãos. Leia sobre o cego de Jericó, como Jesus Cristo o curou. Estava assentado, mas se levantou, foi até Jesus e enxergou. Morta. Jairo foi a Cristo recorrer, ajoelhou-se aos pés e através da fé sua filha tornou a viver. E assim o exemplo continua. Cristo é quem faz, o possível posso eu fazer. Não devo ficar de braços cruzados, só esperando a bênção chegar. Cristo tem nas mãos bênção em porção, eu é quem preciso ir buscar. Faça a tua parte, irmão. Faça a tua parte, irmão. Faça a tua parte, o Senhor te atenderá e a bênção chegará nas tuas A vida assim não presta. longe de ti é ruim. Ó, por favor, eu te peço, ou não, não vire as costas pra mim. Eu deito na minha cama e não consigo dormir. Já molhei meu travesseiro, é triste ser assim. Estou voltando pra casa, não feche a porta pra mim. Ou não, não vire as costas pra mim. Não vire as costas pra mim. Está amanhecendo o dia, meus olhos estão inchados, acabou a alegria, estou desaturdoado. Preciso mais de uma chance, fica pertinho de mim. Estou voltando pra casa, não feche a porta pra mim. Eu sei que estou pagando por erros que cometi, mas estou arrependido. Ou não, não vire as costas pra mim. Eu deito na minha cama e não consigo dormir. Já molhei meu travesseiro, é triste ser assim. Estou voltando pra casa, não feche a porta pra mim. Costas pra mim. Empresto teu ombro, amigo, preciso desabafar. Oh, por favor, não te importes se por acaso eu chorar. A solidão é tão grande, difícil de suportar, mas estou arrependido. Ó, venha me abraçar. A vida assim não presta, longe de ti é ruim. Estou voltando pra casa, ou não, não vire as costas pra mim. Eu deito na minha cama e não consigo dormir. Já molhei meu travesseiro, é triste ser assim. Estou voltando pra casa, não feche a porta pra mim. Ou não, não vire as costas pra mim. Costas pra mim, não vire as costas pra mim, ou não, não vire as costas pra mim. Dica Clínica do Pediatra, com o médico Antônio Márcio Lisboa. Doutor Lisboa, a criança que toma complemento de ferro pode ficar com os dentes escurecidos? Escurece, tanto que para quando se administra ferro, geralmente nós pedimos que ele seja colocado com um alimento, misturado com alimento. Ou que seja dada alguma coisa para o bebê tomar depois que se dá o medicamento, né? Porque realmente ele escurece. Mas isso escurece, mas depois, se nós pararmos de administrar o ferro, os dentinhos tornam-se claros novamente. Mas é sempre bom que ele seja administrado junto com o alimento, geralmente a sopinha, comida de sal. Porque o leite, às vezes, neutraliza o ferro. Quer dizer, o ferro não vai fazer o efeito que nós queríamos quando ele é colocado no leite. Mas ele pode ser colocado com suco, pode ser colocado na sopinha e no alimento salgado, no feijão, para evitar que ele entre em contato com os dentes e assim evitando que eles fiquem escuros. Você ouviu Dica do Pediatra, com o médico Antônio Márcio Lisboa. 3:36. GS Celulares, tem todas as marcas de celulares, consertos e manutenções, acessórios de qualidade e todas as novidades do mundo da informática. Ainda tem TV por assinatura. Rua 20 de agosto, 519, Centro de São Simão. GS Celulares, com o nosso amigo Serginho. Loja Gusmin, roupas adulta e infantil, masculino e feminino, com roupas da moda e os melhores preços e de boa qualidade. Avenida Simão da Silva, 1706, esquina do supermercado Glick, no centro de São Simão. Autoridade tá nas mãos do Todo-Poderoso. Abre porta onde não tem, se ele fecha a porta não tem pra ninguém. Faz inexistente existir. O vento se cala, o mar se aquieta ao ouvir o som da sua voz. Se cala quando ele fala, quando ele ordena o morto se levanta, até o surdo faz ouvir. Ele vai na frente resolvendo tudo, tudo, quebrando muralhas, derrubando muros, operando. Quebrado ele faz de novo. Ele é Deus tremendo, também poderoso. Usa um menino pra matar gigante. A vitória é certa, isto ele garante. Ele é Deus de fogo, ele é demais. Não dá pra comparar, é grande o seu poder. O mundo fala, o coxo anda, até o cego vê. E se precisa de ajuda, chama que ele vem. Ele manda logo um anjo pra te socorrer. Onde ele chega, sai todo embaraço. Ele corta todo laço, é chocante de poder. E se por um momento o inimigo encosta, Jesus levanta a mão, coloca ele pra correr. Resolvendo tudo, quebrando muralhas, derrubando muros, operando ele, quem impedirá? Ganha todas as lutas, mesmo sem lutar. O impossível ele faz. Um vaso quebrado ele faz de novo. Ele é Deus tremendo, também poderoso.

sobra para abalar a minha fé. Mas estou firme nesta rocha que é Jesus de Nazaré. E quando as ondas se levantam, tudo começa a escurecer. Eu grito por aquele nome que domina os céus e a terra, e ele vem me socorrer. Quando Jesus está no barco, não vai balançar de um lado pro outro, pra lá nem pra cá. Ele ordena a tempestade e o mar desta vida tem que sossegar. Quando Jesus está no barco, não vai balançar de um lado pro outro, pra lá nem pra cá. Ele ordena a tempestade e o mar desta vida tem que sossegar. Às vezes sobra para abalar a minha fé, mas estou firme nesta rocha que é Jesus de Nazaré. E quando as ondas se levantam, tudo começa a escurecer. Eu grito por aquele nome que domina os céus e a terra, e ele vem me socorrer. Quando Jesus está no barco, não vai balançar de um lado pro outro, pra lá nem pra cá. Ele ordena a tempestade e o mar desta vida tem que sossegar. Quando Jesus está no barco, não vai balançar de um lado pro outro, pra lá nem pra cá. Ele ordena a tempestade e o mar desta vida tem que sossegar. Quando Jesus está no barco, não vai balançar de um lado pro outro, pra lá nem pra cá. Ele ordena a tempestade e o mar desta vida tem que sossegar. Quando Jesus está no barco, não vai balançar de um lado pro outro, pra lá nem pra cá. Ele ordena a tempestade e o mar desta vida tem que sossegar. Quando Jesus está no barco, não vai balançar de um lado pro outro, pra lá nem pra cá. Ele ordena a tempestade e o mar desta vida tem que sossegar. Quando Jesus está no barco, não vai balançar de um lado. Não adianta você dar o coração, não adianta você dar o pulmão, não adianta você dar os rins, as córneas, não adianta você dar o fígado se a sua família não lhe der ouvidos. Se a sua família não respeitar o seu desejo, então você não é doador. Doe órgãos e salve vidas. Fale para a sua família que você é doador. Fim de semana imbatível no Grick. Cerveja Antártica 350ml, compra do PEC com 18 clientes, fã nos primeiros 3 fardos, a lata sai R$2,59. Arroz Riversul, tipo 1, pacote 5 quilos, clientes, fã nos primeiros 3 pacotes, R$13,98. Costela bovina fresco, quilo no Fangrick, R$16,98. Azeite galão extra virgem, vidro 500ml, clientes, fã nas primeiras 3 unidades, R$26,90. Linguiça toscana na brasa, o Farma quilo VIP, no Fangrick, R$17,98. Tem profissionais qualificados para melhor te atender. Farmavip. Você já conhece o bom atendimento da Rede Total. Praça da República, número 1175, Centro de São Simão. Fone 3984-1064. Rua Romão Gomes, 354. Bento Quirino. Fone 3984-2550. Irmãos, assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. É preciso nós estarmos preparados para com ele subir. Os dias vão se passando, mas perto vai chegando a vinda do Filho de Deus. Muita gente gente está zombando, outros já estão falando que isso já aconteceu. Mas nos dias de Noé, quando ele ali pregava, muitos não acreditavam naquele homem de Deus. Muitos diziam, esse está louco, não sabe nem o que fala e diz que é mandado de Deus. Como nos dias de Noé, assim vai acontecer. Não fica se zombando, veja que Deus está falando claramente pra você. Como nos dias de Noé, assim vai acontecer. Não fica se zombando, veja que Deus está falando claramente pra você. Deus falou para Noé, prepara uma arca de madeira pra você. É tu me pôr dentro e por fora, faça de madeira forte que ela possa resistir. Em breve mandarei chuva sobre a terra e toda a carne destruir. Já não suporta a violência, o pecado deste povo tem chegado até a mim. Como nos dias de Noé, assim vai acontecer. Se zombando, veja que Deus está falando claramente pra você. Como nos dias de Noé, assim vai acontecer. Não fica se zombando, veja que Deus está falando claramente pra você. Que as coisas tá aumentando e não dá mais pra se viver. A gente está chorando, outros estão se lamentando, sem ter nada pra comer. Mas ainda não é o fim, na Bíblia está escrito, se quiser já pode ler. No livro de São Mateus, o capítulo 24, Jesus fala pra você. Como nos dias de Noé, assim vai acontecer. Se zombando, veja que Deus está falando claramente pra você. Como nos dias de Noé, assim vai acontecer. Não fica se zombando, veja que Deus está falando claramente pra você. Não fica se zombando, veja que Deus está falando claramente pra você. Não fica se zombando, veja que Deus está falando claramente pra você. Tempestade é o final. Sua força é pequena. Grande é o vendaval. Olhe bem pra sua frente. Ele anda sobre o mar. É Jesus que caminha ao seu encontro, pronto para te salvar. Oh, oh, oh, ele ordena o vento, tem que obedecer. Se segura, igreja, que hoje você vai ver do que ele é capaz. Que só ele faz, só ele faz. Levante a mão, igreja, e já comece a adorar, adorar. Pode soprar o vento e o vendaval, pode juntar os dois, também um temporal, que o sopro de Jesus ainda arrebenta. Pode juntar soprar o vento. Que eu tenho um Deus que é bem maior que todo sofrimento. Deixa soprar, deixa soprar todo mal. Que eu tenho um Deus no céu que é vitória final. Que hoje você vai ver do que ele é capaz, do que só ele faz. Levante a mão, igreja, e já comece a era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A Vantajosa, a loja caçula da cidade. Roupas de cama, mesa e banho. Roupas masculino e feminino, adulto e infantil. Crediário próprio em até 10 vezes. Ofertas do mês, preço baixo que cabe no bolso. Ainda tem tapetes, cortinas e acessórios. Venham conferir. A Vantajosa, Avenida Simão da Silva Teixeira, 1651, Centro de São Simão. Energia aprova seu projeto solar e instala tudo com as melhores marcas de equipamentos do mercado mundial. Aproveite! Eficiência Energia. Atendemos São Simão e toda a região. Ligue agora para 16-9-9961-6921 ou 16-9-9624-0669 e agende uma visita. Eficiência Energia. Deixe o sol pagar sua conta. 4 e 2. A vida está bandida. Um povo que se vira e da gente sabida. Cada um buscando teu reinado. As ruas estão cheias de gente vazia. Todo mundo precisando do amor de Deus. De Deus, de Deus. A boca está seca, mas a sede é de grandeza. É de nobreza e sem nenhum pudor você me bebe. Pra vaidade, Deus meu, ouça agora as preces desse filho teu. Deus meu, ouça agora as preces desse filho teu. A vida está louca, o mundo está bandido. Uma gente que se vira e tá povo sofrido. Cada um buscando teu reinado. As ruas estão cheias de gente vazia. Onde todo mundo tá guardando o teu eu. Não sei, não sei não. A boca está seca, mas a sede é de grandeza, é de nobreza. E sem nenhum pudor, você me bebe. Pura vaidade, Deus meu, ouça agora as preces desse filho teu. Deus meu, Deus, ouça agora as preces desse filho teu. Fraternidade. Muito mais músicas. Muito mais informação. Tudo na medida certa. Fraternidade. ZYM 734, canal 200, 87,9, 87,9. Rádio Fraternidade FM. São Simão, a melhor sintonia. Eu quero que vocês façam uma oração agora. Entra no campo de Deus agora. Vamos arrebentar o inferno agora, para destruir ele. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a

lembro que a gente era menino e cantava esse hino na igreja. Realmente um hino que marcou a nossa história, a nossa vida. Muito especial para nós. Por isso nós convidamos você a cantar com a gente. Bem bonito. Se isso não for amor. Ninguém amou como ele. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano. Bem forte. Não for amor. O oceano secou. O oceano secou. Não há estrelas no céu. Aleluia. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. As andorinhas não voam. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse amor. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Um pastor estava querendo fazer uma cerca viva em volta da igreja. Você sabe o que é uma cerca viva? É aquela de plantas que ela vai crescendo e forma uma cerca. E tinha um membro na igreja deste pastor que trabalhava com plantas, inclusive com cercas vivas. E o pastor então falou para ele: olha, meu irmão, eu estou precisando aqui para a igreja, quero colocar aqui em volta, você pode vir para mim? E o irmão falou: pastor, para a igreja eu dou de graça, eu nem vou cobrar. E o pastor disse: olha, muito bem, que Deus te abençoe. Então eles marcaram que no dia seguinte o pastor iria lá na empresa daquele irmão para ver as plantas e ver se era aquilo mesmo que ele queria. No dia seguinte o pastor esteve lá, onde este irmão mantinha o negócio com plantas, e ele disse: olha, pastor, aqui estão as cercas vivas que eu trabalho. Está vendo? Tem de vários tipos. Eu vou te dar para a igreja esta aqui. E o pastor olhou e falou: mas espera, esta é a melhor que você tem. Esta é a de preço mais caro. Olha, irmão, para não te dar prejuízo, faz o seguinte, me dá daquela outra cerca viva ali, aquela outra que o preço é inferior, a qualidade é inferior. E o irmão respondeu: pastor, de maneira nenhuma, Deus tem me dado o melhor e eu quero oferecer para Deus o melhor também. Acaso, pastor, eu poderia usar de avareza com meu Deus, que faz crescer esta planta, para que eu trabalhe com ela? Poderia eu usar de avareza com Deus, que abençoa e me manda os clientes para o meu negócio? Poderia eu usar de avareza com Deus, que a cada dia me faz despertar, me dando fôlego de vida e saúde para trabalhar? Acaso poderia usar eu de avareza para com Deus, que acima de tudo tem escrito o meu nome no livro da vida e tem me dado esta preciosa salvação? Não, pastor, de jeito nenhum. Para Deus, eu ofereço o melhor. E o pastor, ele elogiou este irmão e louvou este irmão. Mas eu sei que muito mais ainda Deus, porque o comportamento dele está de acordo com a palavra de Deus, está de acordo com o Evangelho. Veja que até no Antigo Testamento nós encontramos uma passagem bíblica onde Davi foi adorar a Deus e ele ia fazer aquela oferta a Deus e o dono do terreno apareceu e disse: ó rei, eu lhe dou o de melhor e o que bem parecer aos teus olhos para que adores a Deus e para que Deus se agrade de ti, meu rei. E o rei Davi respondeu: não, eu não quero que você me dê de graça aquilo que eu vou ofertar a Deus. Eu quero que você coloque preço nestas coisas, porque eu vou comprá-las pelo preço que você falar, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Você sabe, Deus também fez uma oferta preciosa para você. Deus ofereceu algo que era único e que era muito caro, mas por te amar tanto, Deus ofereceu. Ele entregou o seu único filho. E Jesus Cristo, estando aqui na terra, ele disse: ninguém tem maior amor do que este, do que dar a sua vida pelos seus amigos. E para que Jesus desse a sua vida para você, ele não quis ter uma vida qualquer. Ele não quis ser um bandido, ou um homem vil, ou um homem mundano, mas ele santificou a sua vida, ele se guardou de pecados, e ele fez da vida dele a melhor vida humana que já existiu sobre a terra, para que a vida dele, sendo aprovada, ele pudesse oferecer para você. Deus te ofereceu o melhor, Jesus te ofereceu o melhor, Davi ofereceu o melhor, e o homem desta história ofereceu a melhor cerca viva para Deus. E eu quero também, meu irmão, minha irmã, que você que está me ouvindo, faça a tua vida valer a pena e ofereça para Deus a tua melhor oração, o teu melhor louvor, o teu melhor tempo, a tua melhor dedicação e tudo que você tiver de melhor ofereça para Deus e cumpra aquele mandamento que está na palavra, que diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Quatro e vinte e três. Amor incomparável em mandar teu próprio filho pra morrer desamparado. Hora de sofrer incalculável, quadro triste, deplorável, paz que a salvação levou. Esse quadro em nossas mentes deve ser inapagável como a luz irradiante Jesus, que por todos os pecadores se entregou, corpo santo imaculado, que por nós foi maltratado, qual cordeiro não se lamentou. Uma fonte deste ser brotou, transmite paz e doce amor. Meu Deus, ó, perdoa as grandes falhas até o filho amado condenou sem haver culpa. Marcas que ficarem suas santas mãos nos comprovam como essa. Grande preço do perdão. Esse quadro em nossas mentes deve ser inapagável como a luz irradiante de Jesus, que por todos os pecadores se entregou. Que por nós foi maltratado, qual o cordeiro não se lamentou. Uma fonte deste ser brotou e transmite paz e doce. Thank you. presença de Deus em mim, que fez eu deixar este mundo pra lhe servir. É a presença de Deus em mim que me tornou o homem mais feliz. É tua presença que faz o caído levantar, que faz o homem e o pecado deixar, que faz o fraco ficar forte. É tua presença que põe medo no inimigo, que faz o fracassado invencível, que nos dá razão pra viver. Para prosseguir, me faz chorar, me faz sentir a sua paz e o seu amor em mim. É tua presença que faz o caído levantar, que faz o homem e o pecado deixar, faz o fraco ficar forte. É tua presença que põe medo no inimigo, que faz o fracassado invencível, que nos dá razão pra viver. É tua presença que põe medo no inimigo, que faz o fracassado invencível, que nos dá razão pra viver. Que nos dá razão pra viver. Uou, uou, uou. Que nos dá razão pra viver. Azeite sobre a tua cabeça, tem que ter azeite sobre ti, ó meu irmão. Tem que ter azeite sobre a tua cabeça, mas não se esqueça, é através da oração. Tem que ter azeite sobre a tua cabeça, tem que ter azeite para você caminhar. Para ser ungido, tem que ter azeite, tem que ter azeite em primeiro lugar. Tem muita gente achando que para ser ungido tem que ser promovido e subir de posição. Mas ele é frio, crente seco, sem unção, crente acomodado que não gosta de oração. Mas hoje Deus te dá uma oportunidade, vem ser crente de verdade, se encha de unção. Deixa o Espírito entrar na tua vida, deixa hoje mesmo Deus mudar teu coração. Tem que ter azeite sobre a tua cabeça, tem que ter azeite sobre ti, ó meu irmão. Tem que ter azeite sobre a tua cabeça, mas não se esqueça, através da oração. Tem que ter azeite sobre a tua cabeça, tem que ter azeite para você caminhar. Para ser ungido tem que ter azeite, tem que ter azeite em primeiro lugar. Quando Davi foi ungido por Samuel, a rei de Israel, vejam como aconteceu. Sobre a cabeça de Davi foi derramado azeite santo para então ser nomeado. Quando o azeite desceu sobre os seus ombros, o Santo Espírito dele se apossou. Ele que era das ovelhas o pastor, oficialmente rei de Israel se tornou. Tem que ter azeite sobre a tua cabeça, tem que ter azeite sobre ti, ó meu irmão. Tem que ter azeite sobre a tua cabeça, mas não se esqueça,

faleceu grande afeta, povoado de espinhos também. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Eu li que Jesus foi julgado, uma cruz muito pesada levou. Pecados tomou. Enquanto na cruz pendurado, uma lança a seu lado furou. Na esponja lhe deram um vinagre e ele por mim o tragou. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Depois José de Arimateia e outros discípulos também puseram num em um sepulcro. Guardas vigiavam bem. Enquanto no mundo ele disse que havia de ressuscitar, e Deus fez então um milagre, fazendo dos mortos tornar. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Os guardas ainda vigiavam quando um anjo veio do céu. E a pedra que estava na porta, com grande poder removeu. Depressa os laços caíram, o plano de Deus era assim. E a luz e a vida respondem, e isto foi tudo por mim. Eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Rosa de Sáron, escudo e força. Deus Emmanuel, fiel e justo, príncipe da paz, grande é o Shaddai, é a luz do mundo, o libertador, é o bom pastor. Teu nome é Jesus. FM 87,9. A violência doméstica contra a mulher é devastadora. Nos limites da vida íntima, ela faz com que o estupro aconteça dentro de casa. Aos 56 anos, já cansada, torturada, porque hoje um pontapé, amanhã um empurrão, às vezes eu estava sentada costurando, ele ia por trás, me pegava de surpresa, então eu vivia amedrontada dentro de casa. Sexo forçado em qualquer relação amorosa também é estupro. Sexo é prazer e alegria. Sem violência, a vida pode ser maravilhosa. Uma campanha do CEFEMIA. Apoio Fundo de População das Nações Unidas. Quatro e 52. Panificadora Delícias e Pães, atendendo você com carinho. Venha nos visitar e saborear pães variados. Aquele delicioso pão caseiro, tortas salgadas de frango com catupiry, calabresa com catupiry, presunto e queijo, bolos recheados, salgados, pão de metro, tábua de frios. E tem mais, toda quarta-feira tem o delicioso bolo de milho verde. Faça suas encomendas. Endereço, Avenida Simão da Silva Teixeira, 1226. Telefone para encomendas 3984-3210, 3984-3210. Filial, fica na Avenida Simão da Silva Teixeira, 4140, no Jardim Cláudia Prado. Telefone para encomendas 3984-2523, 3984-2523. Panificadora Delícias e Pães, prazer em servir bem. Farmácia Santa Gema, farmácia da rede Multidrogas, onde sua família tem a segurança do bom atendimento dos profissionais de qualidade. Ainda tem a farmácia popular para sua economia. Atendimento com amor a todos. Venha e comprove. Praça Lousada, número 63. Fone 3984-1221. São Simão. Pois ele foi para o céu.

futuro a esperança cresça em paz. Abençoai o sorriso da criança, para que a futura esperança cresça em paz. Vida saudável. Alimente essa ideia. Ofereça pelo menos 3 porções de frutas às suas crianças diariamente. Uma porção equivale a uma laranja, maçã ou banana média, ou a uma fatia de fruta maior, como melão, melancia, mamão. Esses alimentos podem ser consumidos nos lanches da manhã, da tarde e também na forma de sobremesa. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Se você quer comprar, vender ou trocar, esquina veículo. Atenção! Atenção! Tá querendo comprar ou trocar o seu veículo? Esquina Veículos, seminovos e a melhor avaliação do seu usado. Financiamento rápido e fácil no local, em até 60 vezes, com taxas super especiais, veículos revisados e com a garantia que você já conhece. Esquina Veículos, há 23 anos, servindo você. Botão, a loja que veste o seu príncipe e sua princesa, com roupas infantil para todas as estações do ano. Também tem moda jovem e adulta, sempre com o melhor preço. Estacionamento pela rua Rui Barbosa, Novo Tom, rua Deodoro da Fonseca, 1058, centro de São Simão. Pela manhã, eu Santo de Deus. O louvor transforma qualquer situação. Não há tempo ruim que prevaleça, não. Então cante, cante e sinta o poder de Deus. Apesar de tudo, sempre cante. Louve ao Senhor e a todo instante. Receba as bênçãos de Deus sobre ti, pois Ele é fiel e a vitória há de vir. Pois Ele é fiel e a vitória há de vir. Deus irá receber nossa adoração com amor e alegria. Deus se agrada a ver o seu povo expressar dia a dia o grande prazer em servir e adorar. Para minha alma, tu fostes fiel.

usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, esse rastro são meus, ouça o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias eu carregava você. Filho, esse rastro são meus, ouça o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias eu carregava você. Sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando um dia muito glorioso lá romper e os remidos desta terra meu Jesus incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Até o dia terminar, falarei do nosso amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Ouça música com quem entende de música. Fraternidade. Fraternidade. ZYM 734, canal 200, 87,9, 87,9. 527. GS Celulares, tem todas as marcas de celulares, consertos e manutenções, acessórios de qualidade e todas as novidades do mundo da informática. Ainda tem TV por assinatura. Rua 20 de agosto, 519, Centro de São Simão. GS Celulares, com o nosso amigo Serginho. Loja Gusmin, roupas adulta e infantil, masculino e feminino, com roupas da moda e os melhores preços e de boa qualidade. Avenida Simão da Silva, 1706, esquina do supermercado Glick, no centro de São Simão. Muito bem, e eu sei que tudo é